se achar muito importante. Tem que descer do salto para ser irrelevante. Quem se nega a ser inútil se achar muito importante.